recebi este encargo de defensor da querência. Eu conservo a imponência dos caudilhos do passado, que sempre serão lembrados em gloriosas reverências. Sou imortal Bento Gonçalves, sou glorioso Souza Neto, eu também sou o dialeto da lança de Tiaraju. Sou verso, rancho e xiru que vive em minha memória. Eu vou retrançando a história com tempos de couro cru. Tem muita gente que diz que o passado está morto, mas pra mim resta o conforto, pois sei que não é verdade. Eu acho uma crueldade esquecer a nossa gente, que lutaram bravamente em nome da liberdade. Viva o grande Honório Lemos, viva o Davi Canabarro, que feitos do mesmo barro tinham o mesmo ideal. Na pampa meridional, exemplo de pai para filhos, assim foi cinco caudilhos da nossa terra natal.